sei que é foda, mas existe espírito da coisa. Tá no seu íntimo a numeração pra desarmar a bomba. Coisa ruim grudando no corpo como se fosse tatu. Fica expressivo, explícito, visível como o céu azul. O melhor está entre nós, não deixe ser contaminada. Desperdício da matéria-prima, pode deixá-la viciada. A minha alma no negociado está apontada pra cara do sossego. Sem se preocupar com erros, direitos, esquerdos. É questão de bom senso, simplesmente ter bom senso. Compartilho, não é segredo, no espelho, no seu respeito. Sendo preto de alma, a diferença vai existir. Sendo branca, sua alma não necessita agredir. Alma, envolvimento, calor, amor, apego. Alma é conhecimento, sabor. Alma não tem preço, é fé, deixa de pé. Transparece qual é a conduta. 20 do 11, zumbi já é o espírito de luta. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Passa reto louco, espírito de porco. Sai pra lá encosto, maldoso, santinho do palco. Energia negativa, me inclua fora dessa. Conversa no momento é sentimento, não dispersa. Falo de uma evolução do que se chama espírito. De quem faz o bem, tem como exemplo Jesus Cristo, difundindo se existe outro lado. Outro nível, vida após a morte, céu, inferno, paraíso. Eu acredito, sei que a alma mais sofre com o que se passa. Com as atitudes erradas, conturbadas, com as mágoas. Dependendo da presepada, a garganta fica amarga. Se atrasa a caminhada, ficará a calma pesada. Quem não vive de mancada, sabe que a luz o dia vem. O alívio vem, o poder te acompanha até o além. Muito bem, o interessante me está no dinheiro abundante. Tá no instante, no semblante, tá na alma, tá no sangue. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Cantando pra subir, pra descer, salve os erês. Criança é poder, traz alegria pra quem vê. Não tem como não se envolver com tanta pureza. É aura, é encanto, é brilho, é fortaleza. Verdadeiro, não sei se felizmente não é preservada. São muitas saídas, algumas escolhas erradas. Alma penada, pode se transformar no decorrer da vida. Violência não é sino, é correr na subida. Não inflige a lei da natureza que é suprema. Aqui se faz, aqui se paga, pode ter certeza. Quem não carrega em si a alma da seleção brasileira. Lembra 77, coração na ponta da chuteira. Alma individual se desenvolve com sentimento de massa. Quem ajuda as criaturas, satisfação não passa. Arca de Noé nas antigas já livrou uma cara. Alma boa eternizada mesmo quando o coração para. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Além, além da, além da alma. Além, além da, além da, da alma. Sua alma terá o resultado das atitudes que você toma perante sua vida. Se você ajuda, se você acredita, sua alma só ilumina, só resplandece. Isso é quando você merece. Se você é só papagaiada, vive de farsa, presepada, a sua alma apaga. Se com Deus a sua alma estiver interligada, alma boa eternizada mesmo quando o coração para.